y verá lo que la vida. Verás que la vida en el suelo es el más profundo misterio. De ver en un plan medio las almas depositadas de las personas más nombradas, sin límite ni tamaño, y al final de la jornada verás que no somos nada. Es el más profundo misterio. Y al final de la jornada verás que no somos nada. Y al final de la jornada verás que no somos nada. Fecha a porta por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino na terra. Au centre que nous appelons la race des hommes, que se réalise le plan de l'amour et de la lumière, et ferme la porte là où entre le mal. Que la lumière, l'amour et le pouvoir rétablissent le plan divin de la vie. Tampoco na orelha em cima daquela terra, meu Deus, tem devendo pro rei uma vez. Em cima daquela terra, meu Deus, tem devendo pro rei uma vez. Tem devendo pro rei uma vez. Vou aprendendo o tampoco na orelha, vou canteira a rir. Ama, ama, rei. Thank you. わからないか。 わかりますか？わかったか？ ببین خدا با دستش چی درست کرد. خوشگل‌ترین جای دنیا عرقواری میره مراجا. اسم جایی که ما هستیم تو امازون هست. Thank you. pedir pra cantar. Regionalização sonora da veia nativa Parauara, spray de Bai Bujaru. Quinta-feira, vindo lá das cabeceiras, pegando Arapiranga, Cravo, Santana, abaixo Castanheiro, Providência, Foz do Jutaí, Garapé. Tapuranga, Porco Branco, São Lopes, Boca do Rio Guamá. Do mundo do tio Larico, do mundo do tio Pulico. A Amazônia ainda respira, mamamos nas tetas da mama Amazônia. E aí, quantos passageiros? Quantos sacos de farinha? Quantos cachos de banana? Banana põe em cima, farinha põe embaixo, ao lado do arroz. Fora no Rio Guamá, Arajó e bicho na Vá Verde, Engenhoca, Nhangapi, Ilha de Santo Antônio, Guará das Guajarinas, Caraparu, Pará, metade da Amazônia Jazz. E eu, brasileiro, como mensageiro, fui para o estrangeiro como representante da floresta submersa de João JC, meu avô. Uma parte do povo dando risadas por quem mora em grandes capitais. Esquece a proteção, a natureza de João. Tenho uns 80 anos e dói no meu coração ver tanta devastação. Quarta de café, que amanhã é a paga.